a fra ca a sa fra a a fra a fra da a fra a sa ca a fra fra a fra a a a a bra bra a ka ka a bra da da da a da bra bra bra a bra a a a da bra bra ka bra da da a bra a a bra a da bra a da bra a da ka a bra da da a da bra a da a a bra